Nessa eu quis lembrar você e ninguém mais. Todas as correntes que nos cercam se quebrem. Balas que vagueiam nosso corpo não toquem. Foquem no presente que o futuro é passagem. A família bem, os amigos também. Que a caravana nunca se disperse, siga avante, amém. Libere o fluido da mente, saiba no mundo não tem inocente. Sei que cada ação, a reação responde prontamente. São colocadas na nossa frente, as escolhas nem sempre são decentes. Por essas e outras escrevo mil folhas, nossa essência não mente. Vejo pesada balança, se revela ladrão. Oportunidade de fazer a boa, ética boa. Personagem sem revelação, método sujo como estratégia. Faço o possível e mantê-la distante. Inimigo que põe um obstáculo longe e os amigos avante. Problemas de sempre aparecem, se prepare da melhor maneira. Não se pode ficar de bobeira, de primeira é que vem o revés. Mova seus pés, evite a rasteira. Ditadores que citam palavras de ordem, na TV não nos vemos nem cabem. Nossa beleza não vem no pacote, somos porte de ancestralidade. Niga, tô na briga, todo dia crio identidade. Black power de mente atuante, meu cabelo enrolado faz parte. Seu resgate, sua beleza, seu impasse e incerteza. Não nos vemos contendo as posses, vou querer apagar suas riquezas. Pra você e ninguém mais. Todas as correntes que nos cercam se quebrem. Balas que vagueiam nosso corpo não toquem. Foquem no presente que o futuro é passagem. Pra você e ninguém mais. Todas as correntes que nos cercam se quebrem. Balas que vagueiam nosso corpo não toquem. Foquem no presente que o futuro é passagem. Os amigos também. Que a caravana nunca se disperse, siga avante, amém. Poucos sobrevivem desse sonho, o meu plano é manter o foco. O esforço não tem tamanho, avançamos a passos lentos. Vou na busca do meu sustento, pra me livrar da sina que querem me pôr. Diminuir pela cor, problemas de base temos há tempos. Nossas escolas sucateadas, nossos jovens são assassinados. Nossa mobilidade é precária, condição igual a piada. E eu vou na de abrir caminho pro menor que vem. Na boa condição abra você também, pra quebrar o ciclo, vínculo, bons de bem. Vá fazendo a diferença que amanhã vai ser um dia bem melhor pra gente relembrar. Valores que nós temos não vão se perder, somamos no caminho pra se encontrar. Brindar que o jogo virou, vendo o olho do amigo. Motivo de felicidade vai ser imbatível, superando o nível de dificuldade invisível. E você contribui como pode, confie no trampo e nunca na sorte. No coração um amor pra lembrar, muito azar pra quem tenta dar o bote. Seja forte, esse aqui é o momento de celebração. Pega a visão que eu te trago e lembre você que a revolução não é atraso. Pra você e ninguém mais. Todas as correntes que nos cercam se quebrem. Balas que vagueiam nosso corpo não toquem. Foquem no presente que o futuro é passagem. Pra você e ninguém mais. Todas as correntes que nos cercam se quebrem. Balas que vagueiam nosso corpo não toquem. Foquem no presente que o futuro é passagem. A família bem, os amigos também. Que a caravana nunca se disperse, siga avante, amém.